coração. Me aceitou do jeito que eu estava, mesmo assim. Invadiu meu coração e já faz parte de mim. E é por isso que eu te amo tanto assim. Te amo, te amo. Nas tuas mãos que eu deixei a minha vida. Eu sei que nada nem ninguém vai poder me separar. Só você me deu tantos motivos pra eu te amar. Me encontrou perdido e sem motivação. Me aceitou do jeito assim, invadiu meu coração e já faz parte de mim, e é por isso que eu te amo tanto assim.